Se o carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza, eu sem dinheiro e você com nobreza. Banda W7. Emoção, do início ao fim. O lendário Rubi chegou. Fala baixinho no ouvido. A vontade é muita, mas falta coragem. Eu tento te esquecer, mas quero sacanagem. De manhã não quero, à noite eu me iludo. Diz onde tu tá que eu chego num segundo. Medo controlar, passar, mas eu vou ligar só pra testar. Não que eu vá, mas manda localização. Que eu corra aí pro teu colchão. Que eu corra aí pro teu colchão. Não que eu vá, mas manda localização. Que eu corra aí pro teu colchão. Que eu corra aí pro teu colchão. W7. Emoção, do início ao fim. A vontade é muita, mas falta coragem. Eu tento te esquecer, mas quero sacanagem. De manhã não quero, à noite eu me iludo. Diz onde tu tá que eu chego.

me deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. Eu sou o vento que Alenda W7. Emoção, do início ao fim. Ela me bloqueia nas suas redes sociais, mas na sua cabeça ela não manda. De vez em quando nos seus sonhos eu apareço de pijama. Aí se revira na cama, né? Mesmo de longe você sabe da minha vida toda. Cê tá em outra, mas eu sou sua ponta solta. Melhor ela não vacilar, porque na primeira brecha eu vou entrar. Eu sou o vento que balança o seu namoro. Eu acho certo mesmo ela ficar de olho. Sou bem pior que pedra no sapato. Eu sou amor mal resolvido, eu sou seu ponto fraco. Eu sou o vento que balança o seu namoro. Eu acho certo mesmo ela ficar de olho. O lendário Obi, a lenda viva das aparelhagens. Dizem que sou louca, fora do controle, que você controla todos meus sentidos, que me afastei de tudo, que nem ligo pros amigos. Dizem que sou louca, que os meus movimentos estão dirigidos pro teu pensamento, e já não me importo com tudo que fazes. E acredito, te perdoo, sempre volto. E que não mereço essas horas que me roubas. Por isso dizem que sou louca, porque teu amor é minha bandeira. Porque tô sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira. Por isso dizem que sou louca, pois tua pele é minha morada e junto a ti me sinto outra. Por isso dizem que porque concedo seus caprichos. Porque a história de nós dois são suficientes para o meu delírio. Por isso que me chamam louca, e que prossiga minha loucura para sempre estar contigo. Cego, que eu estou perdida, isso é um mistério. Que já não me importo com minha própria sorte. E acredito, te perdoo, sempre volto. Que não mereço essas horas que me roubas. Por isso dizem que sou louca. Teu amor é minha bandeira. Que sou sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira. Por isso dizem que sou louca. Tua pele é minha morada e junto a ti me sinto outra. Por isso dizem que sou louca, porque concedo seus caprichos. Que a história de nós dois são suficientes para o meu delírio. Por isso que me chamam louca, e que prossiga minha loucura para sempre estar contigo. E é melhor viver essa loucura em tua boca, em teus olhos, do que me levar à lua. Por isso que me chamam louca. W7, emoção, do início ao fim. Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade. Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Tem medo de

você voltar pra minha vida, pode confiar. Eu não traio mais, eu não minto mais. Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais. Eu não traio mais, eu não minto mais. Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais. Eu pensei pela hora, já deve tá indo dormir. Ela todos aqueles dias não pode sair. A saudade dela vai me destruir. Uma da manhã online me mandou mensagem. Disse amor, a fome apertou. Disse que tinha pedido pelo aplicativo. Que sobrou, deu pro entregador. Como a motoboy do delivery traiu eu. Ela pediu comida, o motoboy também comeu. Como a motoboy do delivery, aí doeu. Comido, motoboy também comeu. Como motoboy do delivery traiu eu. Ela pediu comida, motoboy também comeu. Como motoboy do delivery, aí doeu. Ela pediu comida, motoboy também comeu. Ô, mulher do coração bom, dividiu um lanche com o rapaz. Um abraço a todos os motoboys do Brasil. Da manhã online me mandou mensagem. Disse amor, a fome apertou. Disse que tinha pedido pelo aplicativo. Que sobrou, deu pro entregador. Como motoboy do delivery traiu eu. Ela pediu comida, o motoboy também comeu. Como motoboy do delivery traiu eu. Ela pediu comida, o motoboy também comeu. Como motoboy delivery, aí doeu. Ela pediu comida, motoboy também comeu. Motoboy do delivery, aí doeu. Ela pediu comida, motoboy também comeu. Com motoboy do delivery, traiu eu. Ela pediu comida, motoboy. Amor, tá indo com certo, Matheus Paredão, Paraíso das Flores, Mike Paredão, Rei Davi, João do Tsunami Rosa. Alô, meu Zé Vaqueiro, DJ Ibi. O lendário Obi, a lenda viva das aparelhagens. Tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você. Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta, deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. Será que tu aí não percebeu? Tem como eu voltar pra você? Como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Ana Paula, Meire, minha sogra, o Larissa, Pedro, Ricardo, Kelly, Chico Play, toca menino. Fala, meu mané, sentimento, vi. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta, deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. Será que tu aí não percebeu? Tem como eu voltar pra você? Como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? você fez. Jogou fora a chance que eu te dei. Não vou cair no seu, mudei. Agora você me perdeu de vez. Não quero mais, não tem desculpa. Acabou, não vou te perdoar. Você vai seguir sua vida, já que não sabe o que é amar. Quem ama não trai, quem ama não trai. O que você fez comigo, com ninguém se faz. Tá doendo demais. Quem ama não trai, quem ama não trai. O que você fez comigo, com ninguém se faz. Tá doendo. Você fez, jogou fora a chance que eu te dei. Não vou cair no seu, mudei. Agora você me perdeu de vez. Não quero mais, não tem desculpa. Acabou, não vou te perdoar. Você vai seguir sua vida, já que não sabe o que é amar. Quem ama não trai. Você fez comigo, com ninguém se faz. Tá doendo demais. Quem ama não trai. Quem ama não trai. O que você fez comigo? Banda 007. Ele chegou, o lendário Rubi. Primeiramente guarde suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando.